amanhã começou. Nada pra jogar, nada pra perder. Sei que nada vai adiantar. Nossa hora, é claro, já passou. Onde é que você está? O amor está em mim. O amor está em você. O amor não tem fim. Nunca vai morrer. Seu amor está em mim. Meu amor está. Sei que tenho você nas mãos e você não quer sair. Sou um estranho na minha cidade, não tenho do que fugir. Eu tenho tempo, tenho espaço, tenho a paisagem, só não tenho para onde ir. Meio calmo, meio sem coragem. E o que me faz seguir é o amor está em mim. O amor está em você. O amor não tem fim. Nunca vai morrer. Seu amor está em mim. Meu amor está. Você não vai estar aqui. Onde é que você está?